você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando. Me mandou te dizer que ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Passar.